Rony irrompera pela sala de visitas. Bellatrix olhou para os lados e virou a varinha para enfrentar o garoto. Espelharmos, urrou ele, apontando a varinha de rabicho para Bellatrix. E a varinha da bruxa foi arremessada no ar e agarrada por Harry, que correra atrás de Rony. Lúcio e Narcisa, e Draco e Greyback se viraram. Harry berrou. Estupefaça! E Lúcio Malfoy caiu contra a lareira. Jorros de luz voaram das varinhas de Draco, Narcisa e Greyback. Harry atirou-se ao chão, rolando para trás de um sofá para evitá-los. Pare ou ela morre. Ofegante, Harry espiou pela borda do sofá. Bellatrix sustentava Hermione, que parecia inconsciente, e segurava a faca de prata contra a garganta da garota. Larguem suas varinhas, sussurrou a bruxa. Larguem ou verão como o sangue dela é imundo. Rony ficou rígido, empunhando a varinha de rabicho. Harry se ergueu, a varinha de Bellatrix ainda na mão. Eu disse, larguem as varinhas, guinchou ela, enfiando a faca contra a garganta de Hermione. Harry viu gotas de sangue brotarem. Está bem, gritou, e deixou cair a varinha de Bellatrix aos próprios pés. Rony fez o mesmo com a varinha de rabicho. Os dois ergueram as mãos à altura dos ombros. Ótimo. A bruxa olhou de esguelha. Draco, apanhas. O Lorde das Trevas está vindo. Harry Potter, a sua morte está próxima. Harry sabia disso. Sua cicatriz estava arrebentando de dor, e ele pressentia Voldemort voando de muito longe pelos céus, sobre um mar negro e tempestuoso, e logo estaria suficientemente próximo para aparatar até a sala. E Harry não via saída. Agora, disse Bellatrix com suavidade quando o Draco voltou correndo com as varinhas. Cissa, acho que devemos amarrar esses heróizinhos outra vez enquanto o Greyback cuida da senhorita Sangue Ruim. Tenho certeza de que o Lorde das Trevas não vai lhe negar a garota. Greyback, depois do que você fez esta noite, você será recompensado com esta garota. Quando ela disse a última palavra, ouviram um rangido peculiar vindo do alto. Todos ergueram os olhos em tempo de ver o lustre de cristal estremecer. E, com um forte estalo e um tinido agourento, começara a despencar. Bellatrix estava diretamente embaixo do lustre. Largando Hermione, atirou-se para um lado berrando. O lustre se espatifou no chão, produzindo uma explosão de cristais e correntes, desabando sobre Hermione e o duende, que ainda segurava a espada de Gryffindor. Estilhaços de cristal cintilante voaram em todas as direções. Draco se dobrou, as mãos cobrindo o rosto ensanguentado. Quando Rony correu para retirar Hermione dos destroços, Harry aproveitou a oportunidade, saltou por cima da poltrona, arrancou as três varinhas das mãos de Draco, apontou todas para Greyback e berrou. Estupefaça! O lobisomem foi levantado pelo feitiço triplo, voou contra o teto e se arrebentou no chão. Enquanto Narcisa arrastava Draco para longe, tentando poupá-lo de outros ferimentos, Bellatrix se levantou de um pulo, os cabelos desgrenhados, brandindo a faca de prata, mas sua irmã apontara a varinha para a porta. Dobby! Berrou ela, e até Bellatrix parou. Você fez o lustre cair? O pequeno elfo entrou na sala, o dedo trêmulo apontando para sua antiga senhora. Não deve ferir Harry Potter, guinchou. Mate-o, Cissa, guinchou Bellatrix, mas houve outro forte estalo, e a varinha de Narcisa também voou pelo ar e caiu do lado oposto da sala. Seu macaquinho imundo, vociferou Bellatrix, como ousa tirar a varinha de uma bruxa? Como ousa desafiar os seus senhores? Dobby não tem senhores, guinchou o elfo. Dobby é um elfo livre, e Dobby veio salvar Harry Potter e seus amigos. A cicatriz de Harry estava cegando-o de dor. Vagamente ele sabia que tinha momentos, segundos apenas, até Voldemort chegar. Rony, pegue e vá, berrou atirando uma das varinhas para o amigo. Abaixou-se para puxar grampo debaixo do lustre, levando ao ombro o duende que ainda gemia, agarrado à espada. Harry segurou a mão de Dobby e rodopiou para desaparatar. Ao mergulhar na escuridão, teve um último vislumbre da sala. As pálidas figuras, imóveis de Narcisa e Draco, um risco vermelho que eram os cabelos de Rony e um borrão de prata que voava. A faca de Bellatrix arremessada pela sala contra o lugar em que ele estava desaparecendo. A casa de Gui e Fleur, o chalé das conchas, a casa de Gui e Fleur. Ele desaparatara para o desconhecido. Só lhe restava repetir o nome do seu destino na esperança de que isso fosse suficiente para levá-lo até lá. A dor em sua testa transpassava-o, e o peso do duende o sobrecarregava. Sentia a espada de Gryffindor bater contra suas costas. A mão de Dobby puxou a dele. Harry imaginou que o elfo talvez estivesse querendo assumir a desaparatação, levá-los na direção certa, e tentou, apertando seus dedos, indicar que concordava. Eles então pisaram em terra firme e sentiram um cheiro de salinidade no ar. Harry ajoelhou-se, largando a mão de Dobby e tentando baixar Grampo gentilmente no chão. — Você está bem? — perguntou quando o duende se mexeu, mas Grampo apenas gemeu. Harry apertou os olhos para enxergar na escuridão. Parecia haver um chalé a uma curta distância, sob um vasto céu estrelado, e ele achou que via um movimento do lado de fora. — Dobby! — Aquilo é o chalé das conchas? Sussurrou, segurando as duas varinhas que trouxera da casa dos Malfoy, pronto para lutar se fosse necessário. Viemos para o lugar certo? Dobby? Ele olhou para os lados. O pequeno elfo estava a alguns passos apenas. Dobby? O elfo oscilou levemente. As estrelas se refletiram em seus grandes olhos brilhantes. Juntos, ele e Harry olharam para o cabo de prata da faca espetada no peito arfante do elfo. Dobby, não! Socorro! Berrou Harry em direção ao chalé. As pessoas que se moviam lá. Socorro! Ele não sabia nem se importava se eram bruxos ou trouxas, amigos ou inimigos. Só se importava com a mancha escura que se espalhava pelo peito de Dobby. E que o elfo estendera os braços finos para Harry com um olhar súplice. Harry segurou-o e deitou-o de lado no capim fresco. Dobby, não morra, Dobby. Não morra, não morra! Os olhos do elfo encontraram os seus e seus lábios se mexeram em um esforço para formar palavras. Harry. Potter. Então o elfo ficou muito quieto e seus olhos eram apenas grandes globos vítreos salpicados com a luz das estrelas que eles já não podiam ver.